Novo caminho para andar, um novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura, eu sou um velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura, eu sou um velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Para andar, um novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Oh! A nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. Para a nossa frente se abrirá. Nova criatura, sou um velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Nova criatura, eu sou um velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura, eu sou um velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva.